Panorama Agrícola para 26 de abril de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua nova, 26 de abril de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: quem diz a verdade ganha amizade. Na dica de hoje, vacine o seu rebanho. Quinta de Panorama Regional, Chicão de Lages. E na entrevista, produtor rural da Serra fala sobre as pesquisas da EPAGRE e o programa de desenvolvimento da pecuária de corte. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Vacine o seu rebanho contra o vírus da raiva transmitido por morcegos hematófagos. A raiva não tem cura. O período de incubação pode chegar até a 2 meses, mas o bovino pode morrer em até 5 dias depois do aparecimento dos sintomas. Então, vacine seu rebanho contra a raiva. A prevenção sai muito mais barato diante da perda com a morte de um animal. Fique ligado no Panorama Regional. Pesquisador francês visita a Estação Experimental da EPAGRE de Lages. Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, INRA, de Paris, doutor em Ciências Sociais e Política Agrária, integrante da Associação das Populações da Montanha do Mundo, o pesquisador Dr. Jean Bouliard visitou a Estação de Lages. As tecnologias têm um impacto tão forte sobre a natureza que já não se pode pensar que os recursos são infinitos. Nesse momento, então, temos que tomar consciência que não há mais o petróleo que se encontrava há 200, 100 anos ou menos atrás. O pesquisador sempre tem comentado que cada tecnologia que proporciona o conforto da vida moderna vem de alguma degradação da natureza e tem que se repensar muito sobre isso. Ele comenta que tem que mudar a forma de pensar, não se separa o homem da natureza. Há uma interrelação entre os dois. Isso não foi pensando no passado e estamos vendo então as consequências por não ocorrer esse equilíbrio perfeito. A forma de regularizar esse uso tem que levar em consideração o quê? A cultura, os meios mais adequados e eficientes, sem desconsiderar a tradição de um povo. O pesquisador, então, o Dr. Jean Bouliard, além de conhecer a Estação Experimental de Lages, que esse ano está completando, né, está comemorando o seu centenário, esteve reunido também com os professores da Uniplac, no curso de mestrado, debatendo então assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável da Serra Catarinense. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Estação Experimental da EPAGRE em Lages recebeu este mês uma casa de vegetação para apoiar o trabalho de melhoramento dos campos nativos e de novas forrageiras. Tudo isso faz parte do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Catarinense nas regiões de São Joaquim e Lages, como explica o gerente da Estação Experimental de Lages, Vilmar Zardo. Ali na Casa de Vegetação nós temos ela como um apoio do Laboratório de Biotecnologia e da área de forrageiras, né, na multiplicação, seleção de espécies novas de forrageiras, né, cultivares que estão para ser lançadas e ainda pesquisadas. O produtor rural aqui da região de Lages já tem forrageira para o ano inteiro? A tecnologia existe há um bom tempo. Nós tínhamos alguma dificuldade de chegar ao produtor pela questão financeira. com o lançamento do programa de desenvolvimento da pecuária de corte catarinense pelo governador Colombo, hoje nós temos uma linha de financiamento para produtores e a alavancação que se pretende com esse empréstimo aos produtores é colocar muita pastagem no nosso Planalto para tapar o vazio forrageiro de inverno. Isso em breve deve ser realidade. Olha, na verdade, os primeiros projetos já estão no Banco do Brasil e tem na linha aí de ingresso de projetos no Banco do Brasil mais de 100 projetos. Então, para primeiro ano, está disponível 65 milhões de reais. A gente não pretende atingir os 65 milhões no primeiro ano, mas é uma linha de crédito bastante fácil de acessar e bastante barata. Falou aqui no Panorama Agrícola o gerente da Estação Experimental da Ipagre em Lages, Vilmar Zardo. O programa de desenvolvimento da pecuária catarinense começa a beneficiar os produtores. Um deles é Vitor Lee Pereira Machado, de Bom Jardim da Serra. Nós estamos fazendo melhoramento de campo nativo, né? Que seria a introdução de novas variedades de pastos, né? Gramíneas, leguminosas em geral, para a gente melhorar um pouco o nosso desfrute, né? Conseguir ter uma rentabilidade maior, já que os nossos terrenos, para a gente ampliar a propriedade é difícil, então tem que melhorar o que tem para obter o mesmo resultado da mesma área, né? Qual é a sua produção na região? Nós produzimos gado de corte, a principal atividade ainda é a maçã, cultura da maçã, e também temos uma pousada de turismo rural. São essas três atividades que a gente está desenvolvendo hoje na propriedade. Quantas cabeças de gado? Nós estamos hoje com 120 cabeças de gado. E tem atualmente forrageira para o ano inteiro? Nós temos já alguma área melhorada, né? Mas na realidade o que a gente não tem assim uma reserva, uma coisa para o inverno, não tem, né? Eu acho que hoje tem que se plantar para poder ter, né? Porque armazenar também nas nossas condições é um pouco difícil, né? Então tem que produzir pasto no inverno, né, também. Como o senhor avalia o trabalho da Estação Experimental de Lages em termos de pesquisa em favor do produtor? Ah, sem dúvida é um trabalho de excelente qualidade, né? E eu acho que está vindo de encontro às grandes necessidades do produtor rural, porque a gente pode até pensar que sabe alguma coisa, mas não adianta, né? O que precisa mesmo é pesquisa, estudo, para realmente fazer uma coisa coerente, né? Com conhecimento de causa, com pesquisa, com seriedade no fato de você poder realmente tirar o máximo com um custo mais baixo possível, né? E isso sem pesquisa não tem como, né? Ao longo dos anos o senhor tem usado tecnologias produzidas aqui na Ipagre? A gente tem já há alguns anos, tem feito alguma coisa nesse sentido, né? Mas não como agora, que está esse trabalho que realmente está reiniciando a mídia no campo, né? Verdadeiramente no campo. E eu acho que o resultado com certeza vai ser muito bom. Até agora a gente fez a coisa meio na coragem, com algumas informações e tudo, mas eu acho que agora as informações são concretas, os resultados de pesquisas estão aí e estão sendo, uma vez sendo levado para o campo, com certeza a gente vai ter um bom resultado. Acredito que sim, sem sombra de dúvida. Além do produtor Vitor Lee Pereira Machado, também o produtor Tarcísio Rodrigues Pereira, de Bom Jardim da Serra, está aderindo ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária na Serra Catarinense. É, a princípio eu estou iniciando agora, a gente vai começar com um novo projeto, né, de pastagem de melhoramento de campo, né? E no mais, agora que eu estou iniciando com a Ipagre diretamente, né? A expectativa é boa, né? A esperança é boa que isso aí vai dar certo, vai ter retorno para nós, né? Que nosso campo lá, você sabe, né? Eu quero partir para pastagem de plantio direto, né? E nossos campos lá são de pouca lotação, né? Então temos que fazer melhoramento de campo. Hoje qual é o principal problema na sua propriedade? É isso aí, né? Um dos principais problemas é isso aí. É lotação pequena, né? É, nós temos que se direcionar melhor em todos os sentidos a melhorar, né? A progredir, né? Porque nós lá, por enquanto, a coisa está fraca, mas tudo tem seu início, né? E nós esperamos que vá dar certo. Você ouviu Tarcísio Rodrigues Pereira, produtor rural de Bom Jardim da Serra. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.